Capítulo 27. Gran, o construtor de pontes. Richard John Neuhaus. Richard John Neuhaus, padre católico, escritor e editor do influente periódico Four Things, Primeiras Coisas, e um dos arquitetos do documento ecumênico Evangélicos e Católicos Juntos, preparou este tributo a Gran antes de sua morte, ocorrida em 2009. A coragem necessária para que Billy Graham permitisse a entrada de negros em suas cruzadas sulistas e a coragem de cooperar com católicos romanos. Duas medidas extremamente criticadas por muitas das pessoas que o apoiavam. Não foi o tipo de coragem normalmente enaltecida como liberal ou progressista. É verdade que desafiar a segregação racial e o preconceito anticatólico foram atitudes consideradas progressistas, mas tenho certeza de que isso não foi um peso para Billy Graham. Sua paixão singular era pregar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo a todas as pessoas. Muitos líderes católicos receberam seu ministério de braços abertos, outros foram mais ambivalentes. Aqui em Nova York, o falecido cardeal John O'Connor abraçou e deu ordens aos padres de sua arquidiocese para que incentivassem os paroquianos a ouvi-lo. Não há dúvida de que inúmeros católicos foram renovados e fortalecidos na fé por causa do ministério de Billy Graham. Ele se encontrou com papas, de João XXIII a João Paulo II, e a sua amizade com este parecia ser especialmente afetuosa e profunda. Graham contava que num encontro particular de 2 horas, em 1989, houve uma pausa na conversa. De repente, o papa esticou o braço e agarrou a lapela do meu paletó. Ele me puxou até que meu rosto ficou a 1 centímetro do rosto dele. Olhou-me bem dentro dos olhos e disse: "Escute uma coisa, Graham, nós somos irmãos." Já em 1966, apenas um ano depois do Concílio Vaticano II, Graham declarou: "Sinto-me mais próximo dos católicos do que dos protestantes radicais. Acho que a Igreja Católica Romana de hoje está passando por uma segunda reforma." No programa, Phil Dunaway, em 1979, declarou: "Acho que os americanos estão buscando um líder moral e espiritual que creia em alguma coisa. E o Papa crê. Graças a Deus, encontrei alguém cujas palavras posso citar e que tenha autoridade de verdade." Sobre a visita de João Paulo II aos Estados Unidos, Graham declarou: "Desde sua eleição, o Papa João Paulo II destacou como o maior líder religioso do mundo moderno e um dos maiores líderes morais e espirituais deste século. O Papa veio aos Estados Unidos como chefe de Estado e pastor, mas creio que ele também se vê como um evangelista." O Papa procurou atender à fome espiritual do nosso tempo, da mesma forma que os cristãos têm buscado atender aos anseios espirituais através dos séculos, apresentando Cristo às pessoas. Posteriormente, Graham comentou sobre o discurso do Papa em Vancouver, onde ele mesmo pregou no mês seguinte: "Vou dizer uma coisa, aquela mensagem foi tão genuinamente evangélica quanto qualquer outra mensagem evangélica que eu já tenha ouvido. Foi tremenda. É claro que sou um grande admirador desse homem. Ele dá orientação moral a um mundo que parece ter perdido o rumo." Para muitos evangélicos, Graham passou dos limites com suas declarações a respeito de João Paulo II, além de Madre Teresa e da Igreja Católica em geral, e alguns chegaram a dizer que ele estava cometendo uma flagrante heresia. Mas tenho certeza de que o que ele disse e sentiu foi motivado por sua paixão por compartilhar o Evangelho Salvador de Cristo. Na grande encíclica de 2000, Redemptoris Missio, Missão do Redentor, João Paulo vislumbrou o terceiro milênio como uma primavera da evangelização mundial. A vida de Billy Graham foi inteiramente dedicada a ter uma participação, ainda que pequena, na chegada dessa primavera. Todos os que creem que esse tempo virá sabem que sua participação não foi pequena. Num movimento cristão mundial envolvendo mais de 2 bilhões de pessoas, mais da metade composta de católicos romanos, Graham compreendeu que essa primavera exigiria evangélicos e católicos juntos. Ele não quis assinar o primeiro documento com esse título, produzido em 94. O motivo de sua recusa, segundo me explicaram, foi primeiramente o fato de que ele tinha por norma nunca assinar manifestos. O segundo motivo foi que o ACG estava recebendo muitas críticas de certos segmentos evangélicos e ele temia que sua assinatura pudesse provocar divisão. Entre as muitas declarações produzidas pelo ACT ao longo dos anos, a mais importante está contida no primeiro documento. Evangélicos e católicos são irmãos e irmãs em Cristo. Tudo mais decorre disso. E não tenho dúvidas de que Billy Graham concordava com essa afirmação. Muitas coisas poderiam ser ditas a respeito do impacto de Graham sobre o catolicismo americano. Numa perspectiva histórica mais ampla, talvez o fato mais interessante tenha sido a sua participação na mudança de posição do catolicismo na sociedade americana. Os Estados Unidos sempre foram um país majoritariamente protestante e ainda são, não só em números, mas numa tradição espiritual que vem desde Jonathan Edwards do século XVIII e envolveu vários despertamentos e cruzadas realizados por evangelistas, dos quais o maior foi Billy Graham. Durante 3 séculos, os líderes católicos presumiram, de modo geral, que os católicos garantiriam seu lugar na sociedade americana por meio da cooperação com o ramo liberal do protestantismo tradicional, que hoje se encontra numa triste situação de desordem teológica, moral e institucional. Por sua própria natureza, o catolicismo precisa tentar estabelecer um diálogo construtivo com todos, mas parece cada vez mais evidente que o futuro aponta para evangélicos e católicos juntos. Os estudiosos que tentarem explicar isso como aconteceu deverão atentar especialmente para a pessoa e o ministério de Billy Graham. Como nós católicos dizemos, requiescat in pace, repouse em paz. E que um coro de anjos o receba na outra margem do Jordão.